mais uma nossa, viu? Vamos nessa, é gostoso demais. A gente só tá ligando e termina chorando. Não demora muito tempo, olha a gente se encontrando. Você me conquistou apenas com um sorriso e o seu olhar tão lindo. Eu fiquei perdido, perdido. Mente da rocha, velho. Ai, ai, quando a gente briga, a gente quer mais. Quando a gente briga, Jesus, Jesus. Quando a gente faz amor. A gente quer mais. Quando a gente faz amor, é gostoso demais. Alô, Marcos Salles. Essa, vou pegar teu boné. Demora muito tempo, olha a gente se encontrando. Você me conquistou apenas com um sorriso e o seu olhar tão lindo. Eu fiquei perdido. Dia policial, forte abraço, vamos juntos. Ai, ai, quando a gente briga, a gente quer. Quando a gente fica, a gente quer mais. Quando a gente faz amor. Ai, ai. Quando a gente briga, a gente quer mais. Quando a gente fica, a gente quer mais. Quando a gente faz amor. É gostoso demais. Forte abraço.